A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Neste episódio do Agente em 86, postado em 8 de março, né? Decidimos por fazer uma homenagem às mulheres e ao seu Dia Internacional. E para congratular as nossas fofoletes, nós vamos relembrar de uma importante... Fofolete é aquela bonequinha da caixinha? Isso, aquela mesmo. Sim. Vamos relembrar então de uma importante mutação que ocorre quando o corpo da menina ameaça amadurecer, né? E sair daquela fase tábua. E como diria aquele famoso web hit, nós vamos falar dos polêmicos mamilos. Mamilos são muito polêmicos. Não, na verdade, não exatamente deles, né? Mas do invólucro ali que envolve os faróizinhos de milha quando eles começam a querer iluminar o mundo. Se vier. Vamos rememorar o primeiro sutiã. Ô, Walter Rezende, você consegue se lembrar de quando desatou o primeiro sutiã da sua vida? Acho que foi ali nos 28 anos. brincadeira. Eu não sei o que estão colocando no sucrilho das crianças de hoje, que ali com menos de 9 anos já precisa de um sutiã. Porque na minha adolescência, os peitinhos só iam ali aparecer pelos 12 anos e tal. Aí, quando isso acontecia, né, as mães compravam horrorosos sutiãs. Só que no dia seguinte, a menina tinha que ir pra escola, né? Exatamente. E era um gap punk, assim, né? Todo mundo notava, né? Mas uma vez, uma menina, né, que estudava lá na minha classe, entrou, a Carolina. Aí ela entrou de sutiã, né? Era um sutiã vermelho e contrastava com a camisa do uniforme que era branca. Cara, parecia a bandeira do Japão, saca? A pombagira miniatura. Era mais ou menos assim. Aí, moleque filha da puta pegou e gritou assim: "Ô Walter, nunca mais você vai ver os peitinhos da Carol, cara, mas que vergonha." Aí ela falou pro irmão dela, o irmão dela foi tirar satisfação. Foi uma das piores tardes da minha vida, não sabia como conter o sangue do nariz. O primeiro valizé, a gente nunca esquece. Sabe que lá em 1900 bolinhas, eu que era responsável por tirar a roupa diariamente do varal. Era o único momento. Você ia falar das meninas do bairro? Eu era o único, e era o único momento que eu chegava perto dos sutiãs bege da minha mãe. E aquilo detonava com o meu complexo de Édipo. Mas... E até hoje eu vi muito poucos deles. Por conta dessa minha inexperiência toda, eu me pus aí a pesquisar com algumas balzacas se elas se lembrariam dos seus primeiros guarda-seios. E sabe o que me surpreendeu? Que muito poucas delas se lembram desse primeiro acessório. Ou lembra, assim, e o negócio foi tão constrangedor que prefere não falar. Os números comprovam que o primeiro sutiã a gente nunca esquece é apenas uma criação do Washington Oliveto, um blá blá blá marqueteiro dele para com o Valizer. Na verdade, o que eu não me esqueço mesmo é da Patrícia Lucchesi, a menininha da famosa propaganda. Ela virou até celebridade. É mesmo, hein? Eu tinha 11 anos quando ela gravou o filme. E qual adolescente não se trancou no banheiro? Cara, e o louco que com 11 anos, acho que ela também estava abastecida de sucrilhos, porque ela desenvolveu, assim, os menininhos já estavam bem ali. Mesmo? E se você for ver o vídeo no YouTube, dá pra ela dar uma apagada de peitinho, cara. É mesmo? Sim, deu uma sacada no vídeo. E a Playboy, como não é boba nem nada, esperou ali por 8 anos, mas botou Patrícia Lucchesi na sua capa. E foi a primeira Playboy que eu comprei com os meus recursos próprios lá em 1994. A minha foi da Simone. Como sempre, abrimos na internet, né, para os nossos ouvintes participarem. E essa é uma edição feminina, só garotas estão nela. Então vamos lá, vamos falar a primeira história, que foi de Lígia Alves. Abre aspas. "Não me lembro do meu primeiro sutiã, mas me lembro da primeira vez que alguém me tirou um. Olha só. Ela fala, eu tinha 14 anos em 1993 e estava na garagem da casa de uma amiga com um cara que eu me apaixonei. Eu queria muito que ele tocasse-me como Michael Douglas tocou a Sheryl Stone no Instinto Selvagem, mas ao mesmo tempo eu segurava as mãos dele quando ele tentava tocar meus seios. Era uma treta séria. Ah, é uma briga infernal, né? Mas em um momento me entreguei e deixei que ele fosse adiante. Na verdade, nesse momento aí, ela, não é que ela deixava assim, aí o cara desistia, né? Aí já ficava assim, não vou conseguir mesmo, botava a mão só ali na cintura, aí ela pegava a mão dele. E dava aí uma levantada, né? Continuando aqui, acho que era também a primeira vez dele com uma garota, pois notei a falta de habilidade para soltar o fecho do sutiã. Como é o nome dela? É, Lígia Alves. Lígia? Ah, não foi eu não, Lígia. Será que foi você? Você também não conseguia soltar a travinha? Eu sempre tive problemas. Quando o garoto... Eu saía de casa com um alicate. Já tete. Quando o garoto conseguiu e iria tocar os meus seios com os lábios dele... Oh, a Lígia tá caliente. Tá caliente. Está virando o Emanuele, cara. A porta da garagem começa a se abrir e um feixe de luz invade o recinto. Era o pai da minha amiga, que pensou que eu fosse ela, né? E já desceu do carro, distribuindo pancada no garoto. O garoto fez até xixi nas calças. Foi terrível. Outra história que a gente recebeu foi da Tânia. Ela disse que os minguados seios dela apontaram muito cedo, aos 11 anos, e que tinham o mesmo tamanho até o ano passado. Aí ela disse que se turbinou com 250 ml de silicone. Epa! Em cada um. Tânia disse que o primeiro sutiã que ela teve se parecia mais com um top do que efetivamente com algo digno de ser mostrado em público. E durante uma aula, um frangote que sentava na carteira atrás dela, ele puxou a alça e soltou. Ah, xilingada. Angry Birds. Ela falou que só de se lembrar arde até hoje. Ela disse que retrucou com uma cadernada no infeliz e que o arame quase cegou o desgraçado. Inclusive, o caderno ficou pendurado na pálpebra do menino. Qual é o nome? Tânia? Tânia Alves. A Tânia disse que por conta do primeiro sutiã dela, foi também a primeira suspensão na escola. Ou seja, o primeiro sutiã ela nunca esquece. Já a ouvinte Patrícia disse que a primeira vez que a mãe dela colocou um sutiã, ela foi para a praça da cidade, lá no interior onde ela morava. É, só que um detalhe, né? Ela tinha colocado uma dupla de limões como enchimento. Diz que a mãe foi pra pracinha da cidade e tal e conheceu um garoto. É, e ficaram conversando ali durante muito tempo, mas só depois de umas 2 horas é que a mãe dela percebeu que um dos limões já tinha caído. Tava ali na barriga. Já. O moleque deve ter achado estranho, né? Já o ouvinte Simone Nakamoto disse, entre aspas, ganhei meu primeiro sutiã quando ainda era mega criança e todos os primos ganharam brinquedos. Odiei a minha tia, até porque não estava preparada para abrir esse presente na frente de toda a família. Depois virou brinquedo também, né, Simone? Mas, cara, você falou aí da moça que usou os limões. E eu me lembro de uma moça que estudava comigo no Jorge Americano, a Mônica. Ela era matusquela e eu acho que até que a Bete a Feia foi inspirada nela. É. Mas acho que a gente tava na 7ª série e tal. E enquanto todas as outras meninas já usavam ali os mais variados modelos de Demilos, de Balizer, a coitada da Mônica, ela se mantinha lisa, tal qual uma porta. E ali, acho que era 88, 89... Somente 2 infelizes ainda do Jorge Americano eram os famosos BV, ou seja, Boca Virgem. Boca Virgem, quem? Você era um deles. Mônica e eu, os únicos. Isso eu sabia. A Mônica, pela óbvia falta de atributo palpável, né? Palpável! E o meu motivo também era ruim, cara, porque só tinha um par de bamba cabeção e aquilo era um crachá de loser. Mas aí um belo dia a Mônica, não sei o que deu na cabeça dela, mas ela teve 2 ideias muito ruins no mesmo dia. Uma foi de tentar me chavecar, pra tentar dar fim na virgindade labial dela, né? Certo. Obviamente eu me esquivei. Agora, a segunda ideia da Mônica foi ela ter tentado essa proeza aí usando um sutiã bege. Eu lembro que ela veio de um dia pro outro também, foi aquela mudança. Ela não tinha nada ontem, no outro dia ela veio com o sutiã bege, obviamente devia ser da mãe dela. E eu tenho certeza que eu vi um tufo de papel higiênico escapando assim por cima do sutiã, manja. Caramba. O Alexandre tem um vídeo no YouTube feito por uns argentinos que é muito legal, cara. Krauserbeck, mostra um trechinho do áudio. Camila não tinha tetas. Não tenho tetas. Pero sonhava com tetas. É genial. Sensacional, cara. Eu que sou fã dos argentinos, mais um ponto pra eles. Vamos botar um link no na nossa página do site pra vocês darem uma sacada no vídeo, que é espetacular. Sensacional. agente86.com.br. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86, darem um curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Mandem sugestões de episódios no nosso e-mail. Fale com a gente em 86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Ô, Alexandre, eu vou falar uma coisa aqui muito constrangedora. Ô, Krauserbeck, não grava isso não, viu, cara? Quando eu tinha 8 anos, eu coloquei o sutiã da minha irmã. Não, mas era... Tá indo o quê, cara? Era só pra ver como é que era. E ela entrou bem na hora. Cara, ela falou que ia contar pra todo mundo e eu fui escravo dela durante uns 6 meses. Até a água da privada ela me fez beber.